Segunda música, Damas Morram Calabouço. Damas Morram Calabouço, parece ser os dois o mesmo inferno, mas eu prefiro o calabouço, porque ao menos está dentro do castelo. Eu preciso salvar a princesa, que está presa na torre mais alta. Eu preciso salvar a princesa, que está presa na torre mais alta. Damas morram calabouços, damas